Rádio Erechim. 1200. 1200. AM. Tchê, que 2020 seja louco de bueno como namoro novo. Que o sucesso te caia como chuva em lavoura de milho. E não seja como tosa de porco, muito grito e pouca lã. Tu que fiques contente como guaipeca de cozinheira e não contrariado como gato a cabresto. Que durmas atirado que nem lagarto e não fiques judiado como filhote de passarinho em mão de piá. Que em 2020 tu não precises correr como cavalo de carteiro e nem fiques assustado que nem véia em canoa. Que passes a virada do ano mais enfeitado que burro de cigano em dia de festa e mais faceiro que gordo de camiseta nova. Que não sofras em 2020 como joelho de freira em Semana Santa. E que não fique solito como galinha em gaiola de engorde. Que aprenda a se virar mais do que minhoca em terra quente. E que fique sagaz como cavalo de contrabandista. Por fim, que 2020 seja um belo ano para galderiar e filosofar sobre as coisas buenas. E que seja um ano tão gostoso como o beijo de namorada nova. Em resumo, que 2020 seja mais que macanudo, louco de bueno, especial de primeira. E que sejas um ano de cair os butiá do bolso. Um chinchado abraço a todas as prendas e peões. E um feliz 2020. Ah, e que não te falte pilha pro rádio. Rádio Tchê Erechim, gaúcha, o ano inteiro. A primeira, a gente nunca esquece. Tchê Erechim, a primeira do Alto Uruguai. A primeira do Alto Uruguai. A gente faz diferente. Erechim AM. A informação está aqui. Alô Erechim, alô grande Alto Uruguai Gaúcho, muito bom dia. Estamos iniciando o programa Manhã Total aqui pela sua Rádio Erechim. Com a graça de Deus, com a sua licença, desejando a todos uma manhã abençoada, que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos traçados. Manhã Total pela sua Rádio Erechim, último programa desta semana. Informação, notícia, alguns momentos aí, é claro, de descontração, fazer também um programa mais leve. É importante. O objetivo, sempre em primeiro lugar, é informar, é levar até você a notícia. Apresentação de Tiago Ávila, ainda temos aí na mesa de áudio o Júnior Biolo, contamos com a Ana no departamento financeiro, a Diana Trentinha, Janine Daltartas do departamento comercial, Karen Velk na subgerência da emissora, Evandro Couto na direção geral. Rádio Erechim, 1200, 1200 AM. Thank you. Notícia. Informação. Determinação. É na Tchê Erechim. Acabamos de apresentar o Plantão de Polícia. Erechim AM. A informação está aqui. Aqui em Erechim é 1.200 de alegria e bom astral. É tradição, tchê, é tradição. Bandeira de qualidade, referência na região. É tradição, tchê, é tradição, tchê. A tua rede de postos esperando por você. Tradição, rede de postos. Os melhores combustíveis, o melhor atendimento e os melhores produtos. Sempre mais perto de você. É tradição. Se você gosta de um bom churrasco com carne saborosa e de qualidade, o lugar certo é Millennium Supermercado. E para acompanhar, linguiça campeira com e sem queijo e linguiça de pernil fabricação própria, feita dentro do mais alto padrão de qualidade. Comprove Millennium Supermercado, Rua Sergipe 1490, com fácil estacionamento. Fone 3519-0606. E aí a rádio ficou fora do ar por... Qual é a justificativa? Antigamente dizia assim, estivemos fora do ar por falta de energia elétrica e nosso parque de transmissões. Pedimos troca excusas aos nossos ouvintes e patrocinadores. Seguimos com a nossa programação normal. Sintonizam os YK229. 780. E eu falei, caiu o transmissor. Aí o Ailton Magalhães, mas como é que o transmissor caiu? Tá que deu um pastor hoje, quer dizer, tinha tantas pessoas debaixo das cadeiras. É, exato. Opa! Uhum. Embaixo das cadeiras? Não, ele estava falando ali do Colosso da Lagoa, que tem as cadeiras ali, né? E tem as arquibancadas. E tem as arquibancadas que ficam no nível inferior. Né? E aí eles não, tinha tantas pessoas debaixo das cadeiras. Debaixo, das, debaixo das cadeiras, não, né? Aí ele ficou meio brabo comigo, acho, né? 9 horas e 30 minutos, vamos trabalhar isso, senão nós vamos apanhar mais um pouco. Chame aí que nós já metemos bala aí. Nós temos que trazer o resultado das loterias, né? A noite, a música, a saudade e o romantismo. Boa noite, Erechim. Alô, amor. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, fiquem com Deus, que com Ele partiremos. Fiquem com Deus, fiquem com Deus, e qualquer dia muito breve voltaremos. A vocês que conosco estiveram neste programa, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Esperamos tê-los novamente numa outra oportunidade. E como diz o refrão, fiquem com Deus. Muito obrigado, meus amigos ouvintes da Rádio Erechim. Fiquem com Deus, que com Ele partiremos. Fiquem com Deus, e qualquer dia muito breve voltaremos. Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite.